diariamente aqui na Paranapanema, destino aos grandes comunicadores que o povo gosta de ouvir. Os melhores sucessos do rádio, a informação na hora exata. Paulinho Ribeiro, Osvaldo Rícoli, o Socorro, José Carlos, Vicente Pinheiro, João Gruber e mais programadores técnicos que são recepcionistas. Todo o elenco reunido para fazer um bom rádio para você, o 26 Húngaro. Direção comercial, Sebastião de Souza. Comando Carlos Alberto Leal Rodrigues. Direção geral, Francisco Rodrigues. Paranapanema, a Rádio do Socorro.